Feliz sábado a todos. Então, o título da minha mensagem esta manhã é assim: Como ouvir sermões? A gente já viu muito no mundo cristão a ideia assim, né? Como pregar sermões? Como pregar, não como ouvir. E aí as pessoas querem ensinar, fazer uma introdução, fazer um desenvolvimento, fazer uma conclusão, expor o texto, ensinar e etc. E muito se fala da pregação, mas pouco se fala dessa ideia de ouvir. Agora, alguns dizem assim, olha, que Deus deu pra gente uma boca e dois ouvidos, que é pra gente mais ouvir do que falar, né? Então é isso, mas vamos abrir a Bíblia, Tiago 1, verso 19. E nós vamos começar lá no finzinho da Bíblia, no livro de Tiago, e vamos voltando até chegarmos no livro de Jó, que vai ser o último verso que nós vamos ler essa manhã. Tiago 1, verso 19. Então, como de costume, nós vamos ler muitos textos da Bíblia e eu vou falar de uma forma geral da importância da gente ouvir a palavra de Deus e vários temas relacionados a essa ideia de ouvir. E no fim eu vou fazer uma conclusão sobre essa ideia de ouvir a pregação, de ouvir o sermão, tá bem? Então, com a Bíblia aberta assim, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nesta manhã. Vamos orar. Papai do céu, eterno e querido, obrigado porque a tua palavra está aberta, Pai. Fala ao nosso coração de forma que possamos te ouvir nesta manhã e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, a palavra de Deus diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então a Bíblia diz assim, olha, que todo homem, nesse caso, toda pessoa deve estar pronta para fazer o quê? Para ouvir. E deve ser tardia em falar e mais tardia ainda em ficar brava. Tem gente que é o contrário, né? Rapidamente fica brava, rapidamente quer falar e pouco quer ouvir. Tem que tomar cuidado. Então, pronto para ouvir. É o que a Bíblia nos diz. Volta uma página aí. Hebreus capítulo 12, versos 22 a 25. Bem pertinho aí de Tiago capítulo 1. E vamos continuar entendendo essa ideia de ouvir, a importância de ouvir. Então, Hebreus 12, a partir do verso 22 até o verso 25, a Bíblia diz assim: Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, verso 24 agora, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Nesses versos existe uma ideia muito interessante. E ele diz assim, que quem recusou ouvir não escapou. Quem recusou ouvir? A Moisés. Aquele que da terra instruía o povo de Israel. E o povo que recusou ouvir Moisés perdeu a Nova Jerusalém. Perdeu a cidade do Deus vivo. Perdeu a vida eterna por se recusar ouvir a palavra de Deus. Olha como é sério a gente ouvir, a gente tá com assim, atento para aquilo que Deus fala, através dos instrumentos que Deus usa. E a pregação é um desses instrumentos que Deus usa. E se o povo se perdeu recusando ouvir o líder da terra, muito mais a gente vai se perder se a gente recusar aquele que é o Pai do céu, que do céu nos instrui e nos adverte. Olha que importante. Agora, essa ideia de ouvir na carta aos Hebreus, ela é interessante. Ela ocorre em outros momentos. Volta lá para o capítulo 4, verso 2. Depois vamos ver o verso 7 e o capítulo 5, verso 11. Mais um pouquinho sobre essa ideia de ouvir. E a Bíblia vai nos dizer assim, irmãos. Foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Muitas pessoas, então, ouviram a palavra. Mas aqui a Bíblia já nos diz que não basta ouvir. Ela tem que ser acompanhada pela fé. Se Deus diz para a gente amar uns aos outros, o nosso papel não é assim ficar duvidando, questionando e dizendo assim, mas ninguém ama ninguém não, isso não existe. O mundo que a gente vive não tem isso, não. Quando você ouvir a mensagem amem uns aos outros, que a fé acompanhe, bom, então se isso é o que Deus quer, mesmo que ninguém ame, eu vou amar. Entende a diferença? Você está ouvindo a palavra de Deus com fé. Não simplesmente ouvir para duvidar, para questionar, para negar. Aí olha só o verso 7 do capítulo 4. E a Bíblia diz assim. De novo determina certo dia hoje, falando por Davi muito tempo depois. Segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, para ouvir a palavra de Deus, a gente tem que ter prontidão para ouvir hoje, agora. Não é assim, ó. Vamos ouvir a palavra de Deus? Ah, em dezembro a gente vai. Natal. Lá no Natal a gente ouve alguma palavra de Deus. Nós ainda estamos em julho. Não precisa ouvir agora. Não. A gente tem que ouvir hoje. A gente tem que estar pronto para ouvir hoje, agora. E o capítulo 5, verso 11... vai dizer algo interessantíssimo nesse contexto, e a Bíblia diz assim, olha. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e essas coisas são difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Olha que interessante. Ouvir a pregação, ou ouvir a palavra de Deus, então, exige fé, exige prontidão, a gente tem que estar pronto para ouvir, e exige disposição de pensar em coisas complicadas e difíceis de explicar. Por isso, às vezes, que ouvir a palavra é meio chato. Estudar a palavra é meio chato. Porque existem coisas que são complicadas da gente entender, que são complicadas da gente praticar. É por isso. Agora, quem quer ouvir uma pregação tem que estar disposto a ouvir coisas complicadas. Inclusive, as melhores pregações são aquelas que pegam um tema complicado e conseguem colocar na nossa cabeça de forma simples. São as melhores pregações. Coisas que você não entendia, coisas que você não conhecia, coisas que você não sabia e que agora você entende, você sabe, você consegue praticar. Mas para isso vocês têm que ter disposição de ouvir. Tem que querer ouvir. Se vocês não quiserem ouvir, vocês vão perder essas verdades maravilhosas da palavra de Deus. Essas verdades complicadas, elas têm uma única razão de ser e um único objetivo. Por que que Deus deu verdades complicadas? Porque a realidade é complicada. E a única verdade que existe é a realidade. Vocês entendem a questão? Se a realidade fosse simples, a palavra de Deus seria mais simples. Já que a realidade é complicada, a palavra de Deus é complicada. Agora, no meio de uma realidade complicada, a gente pode entender as coisas de forma simples. Por exemplo, a salvação. Olha que doutrina interessante a doutrina da salvação. Certa vez perguntaram para Jesus assim, Senhor, são muitos os que são salvos? Eles diziam, vocês têm que se esforçar para entrar pela porta estreita. Em outro momento, ele disse assim, eles disseram assim, Jesus, o senhor disse que é muito difícil o rico entrar no reino do céu. É mais fácil passar um camelo por dentro da agulha do que um rico entrar no céu. Aí eles perguntam assim, senhor, mas quem pode ser salvo? Aí Jesus responde assim, isso, ou seja, ser salvo, é impossível aos homens. Olha a verdade. a salvação é impossível. Aí ele diz assim, mas para Deus tudo é possível. Então olha só, Deus pode fazer o que ninguém pode fazer, o que é impossível. Essa é uma verdade complicada, eu concordo. Mas é uma verdade que a gente consegue entender, não consegue? Por um lado, é impossível o homem ser salvo. Mas o Deus que pode fazer o impossível pode nos salvar. E a gente tem que estar disposto a ouvir essa palavra, essa mensagem. E o que é que vai acontecer quando a gente ouve a palavra? Vai para Romanos capítulo 10. Texto maravilhoso, Romanos capítulo 10, versos 13 e 14. Então olha só que interessante, a Bíblia diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Depois, se você ler um pouquinho mais do contexto, você vai entender a seguinte verdade. Deus envia pessoas para pregar. Essa é a primeira verdade. Deus enviando pessoas para pregar, existem pessoas que vão ouvir, certo? Porque Deus manda a gente pregar para alguém. Deus nunca manda a gente pregar para o vento. A gente prega nas casas, a gente prega na igreja, a gente prega em vários lugares. Então, enviando para pregar, tem gente que ouve. Aí, lembra de Hebreus 4:2. Alguns que ouvem não têm fé. Perdem a salvação, perdem a Nova Jerusalém, porque eles não acreditam. Agora, no meio daqueles que ouvem, alguns acreditam. Então você ouve a palavra, você acredita na palavra, e o terceiro passo é você invoca o Senhor da palavra. Entende a questão? Como que funciona? Eu prego, você ouve. Se você crê, você começa a invocar a Deus. E o verso 13 nos disse, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Então, ouvir a verdade, ouvir a pregação, é fundamental para a nossa salvação. Porque se a gente não ouvir falar de Jesus, como é que a gente vai crer em Jesus? Se a gente não ouvir falar do amor, como é que a gente vai crer no amor? Se a gente não ouvir falar da salvação, como é que vai crer na salvação? Se a gente não ouvir falar da lei de Deus, como é que vai crer na lei de Deus? Não vai, porque tu não vai conhecer, tu não vai saber. Então olha a importância da gente ouvir a mensagem. Então olha, a gente ouve, a gente crê, a gente invoca, e quem invoca será salvo. Tá bem claro isso para vocês? Então ouvir é um desses passos na salvação. Volta aí um pouquinho no Novo Testamento, Atos 28, 28. E aqui o verbo ouvir vai ter um sentido um pouco diferente. Bem pertinho aí de Romanos, é um livro antes de Romanos. Capítulo 28, verso 28. Finalzinho do livro de Atos. Nesse texto, Paulo, ele está indo para pregar o evangelho, e ele prega entre os judeus, e os judeus rejeitam, e aí ele vai pregar para os gentios. E Atos 28, verso 28, a Bíblia diz assim, tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Nós devemos estar atentos para ouvir a salvação, para ouvir a verdade que nos salva, o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo diz assim, olha, vocês que estão rejeitando o evangelho de Deus, a salvação de Deus, saiba que ela foi enviada para os gentios e eles vão ouvir. Esse sentido do verbo ouvir quer dizer escutar, mas quer dizer não só escutar, mas também aceitar. Os gentios vão aceitar a salvação pela graça de Deus. E hoje, na Igreja do Canarinho, esse texto se cumpre. A gente ouve, aceita a salvação de Deus. Perdão dos nossos pecados, a transformação do nosso coração e etc. Agora, a igreja ouve, mas o mundo não ouve. Volta aí no livro de Atos, capítulo 17, verso 21. Vamos ver um exemplo de um povo que não ouvia a salvação. Paulo também agora vai contar pra gente a experiência dele em Atenas. Como que ele foi pregar a salvação Lá em Atenas, em Atos capítulo 17, o verso 21, vamos ler. A Bíblia diz assim: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Enquanto alguns ouvem a palavra de Deus para a salvação, outros ficam dizendo e ouvindo somente novidades, fofocas, notícias, novelas, jornais, bobagens. No mundo de Atenas, quando Paulo foi lá pregar, não tinha televisão, não tinha internet. Mas mesmo assim o povo já estava constantemente ocupado em dizer e ouvir as últimas novidades. As filosofias, as teorias, as fofocas. E sabe o que acontece, irmãos? Se a gente não toma tempo para ouvir a verdade, alguma coisa a gente vai ouvir. Nós somos seres humanos relacionais. A gente sempre está ouvindo coisas. Inclusive, de vez em quando a gente chega em alguma casa assim, a pessoa chega em casa e já liga a televisão porque ela tem que ouvir algum barulho, não é verdade? A pessoa nem precisa estar prestando atenção naquilo, mas ela tem que ouvir um barulho para ela ficar assim em paz. Então é isso mesmo, porque é o costume. E outra, não estou dizendo que isso é pecado ou errado. É uma questão da gente entender a nossa natureza. A gente tem os sentidos, e um dos sentidos é ouvir, e é nada mais natural que a gente ouça. Agora, quem não para para ouvir a verdade, vai ouvir a mentira, vai ouvir a fofoca, vai ouvir a novela, vai ouvir o jornal. E só vai fazer isso na vida. E aí vai bloquear o coração e a mente para a verdade. Muitas pessoas, porque só querem saber de ouvir novidade. Nesse mesmo discurso, a Bíblia diz, em Atos 17, que quando Paulo fala da ressurreição de Jesus, aí os atenienses dizem assim: isso a gente ouve outra hora. Outra hora a gente ouve isso aí, da ressurreição de Jesus. Estavam tão ocupados em ouvir as coisas do mundo, que a hora que ouviram a verdade, ah, isso a gente não quer ouvir agora. Isso a gente quer ouvir outra hora, se der tempo. Olha a importância da gente ouvir. Sabe, irmãos, enquanto alguns se alimentam de ouvir o que salva, alguns se alimentam de ouvir o que conduz ao mal. Ouvir a pregação é ouvir a palavra de Deus. Volta aí para o capítulo 13 do livro de Atos. Verso 7, verso 44. Verso 7, a Bíblia diz assim: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então olha que interessante. É Barnabé quem prega. É Paulo quem prega, mas a palavra é de quem? De Deus. Depois, no verso 44 desse capítulo, a Bíblia vai dizer assim: no dia seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, ouvir a pregação da Bíblia é ouvir a palavra de Deus, é ouvir a salvação e etc. Vamos pensar nessa ideia, vamos se aprofundar nessa ideia. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Ah, eu não tenho dó de vocês, né? Eu faço vocês abrir a Bíblia. Pastor Ezequiel não tem misericórdia. Não tem jeito. É, tem que orar por esse pastor. Então a Bíblia vai dizer assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dizei-o à igreja. E se recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil ou publicano. Olha que interessante. O teu irmão peca contra ti. Faz alguma coisa errada. Faz fofoca de você. Fala mal de você. Faz alguma coisa que você não gosta. Aí você vai, conversa com ele sozinho. Se ele não quiser saber: ah, não, eu fiz fofoca, mas não tem nada a ver. Fofoca é normal. Quem não faz fofoca? Deixa eu fazer minha fofoca à vontade. Aí você faz o seguinte: vai e pega duas pessoas. Grazi e Jô, vem comigo, vamos lá. Querido, ó, da outra vez que eu vim aqui, eu falei: ó, você fez fofoca de mim, tô trazendo as duas aqui pra te dizer o seguinte, ó. Eu quero mostrar pra você que eu não gostei do que você fez. E eu tô trazendo essas pessoas pra te dizer que a gente não quer isso entre nós. Aí você disse assim: ah, não tô nem aí pra vocês três. Vocês três que se lascem, não quero saber de vocês não. Aí chama a igreja. Isso é entre os irmãos, né? Aí a igreja vai dizer para ele: olha, você tá errado, tá fazendo fofoca. Se ele não ouvir a igreja, considera ele como publicano, estrangeiro. Agora, lembra do verso 15: se ele te ouvir, você ganhou o irmão. Ou seja, se você vai e repreende o mal e a pessoa ouve e ela aceita e ela muda, você ganha o irmão, você salva o irmão. Ele é salvo pelo ouvir, tá vendo? Ouvindo a palavra, ouvindo a repreensão do mal, se ela aceita aquilo, ela vai ser salva. Ela vai ser perdoada, ela vai ser transformada. Olha a importância de ouvir. Agora, fica uma questão interessante aí também, né? Será que a Bíblia está excitando preconceito contra os publicanos estrangeiros? Ah, se ele não ouvir, trata igual um qualquer um, é igual um publicano. Interessante. Na Bíblia tem um publicano que foi salvo, não tem? A história do publicano e do fariseu? O publicano foi lá pedir perdão a Deus e Jesus disse que ele saiu da oração justificado, ele está salvo. Então a Bíblia não está querendo condenar o publicano. Só que a Bíblia está querendo dizer o seguinte: o publicano é alguém famoso por ser pecador, fazer as coisas erradas. E se alguém na igreja não quer ouvir a verdade, e não quer ouvir os irmãos, e não quer ouvir a igreja, publicano. Entende a questão? Não é pra você ter preconceito. É pra você entender a posição dele. Ele tá na posição de alguém que é infiel. Alguém que não quer ouvir a verdade. Agora, a Bíblia diz que algumas pessoas são incapazes de ouvir a verdade. E não é porque elas são surdas. É porque elas têm o coração bloqueado contra a verdade. É tipo assim, olha, no meu coração eu não quero amar ninguém. Essa é a decisão do meu coração. Quando eu ouço a mensagem do amor, ela não entra. Vocês estão entendendo a questão? Porque eu já estou bloqueado. É isso que Jesus diz. Por exemplo, em João 8, verso 43, ele diz assim, ó: sois incapazes de ouvir a minha palavra. Você entende a questão? Jesus, ele tem amor no coração e ele prega o amor. Quem está bloqueado contra o amor não consegue ouvir. Agora, ele também disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, 16. Você vê como que é importante essa ideia da gente ouvir, ouvir a palavra? Nós praticamente vimos esse mesmo assunto no Novo Testamento inteiro, falando para a gente ouvir, ouvir a palavra e etc. Eu tenho aqui vários textos do Antigo Testamento, mas eu não vou pregar hoje para não cansar vocês. Então vocês vão ficar livres do Antigo Testamento hoje. Ó, eu coloquei aqui no Antigo Testamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 textos. Mas eu vou ter misericórdia de vocês hoje, para vocês não reclamarem de mim. Agora vamos concluir. Diante de tudo isso que a gente ouviu no Novo Testamento, como ouvir um sermão? Primeiro de tudo, vocês têm que ter o coração aberto para o Espírito Santo. Quem não tiver o coração aberto para o Espírito vai poder ouvir as palavras, mas não vai internalizar, não vai aceitar, não vai ser transformado por essa palavra. Então, vocês querem saber ouvir um sermão? Tem que vir com o coração aberto para Deus, não para mim. Para quem for pregar. Se não vier com o coração aberto, nem venha. Porque aí não adianta. Segunda coisa, tem que ter atenção. Vocês têm que ter atenção, tem que ter concentração. O que que a pessoa ali está falando? Tem que se concentrar, tem que ter atenção, tem que ouvir. Terceira coisa, vocês não podem permitir que os defeitos do pregador fechem o coração de vocês para a palavra. Nem todo mundo prega da mesma forma. Tem pessoas que vão gostar mais da minha pregação do que da pregação da Preta. Tem pessoas que vão gostar mais da pregação da Preta do que da minha. Agora, não é porque você gosta mais da pregação dela do que da minha que você tem que vir pra igreja. Ai, que droga, aquele pastor Ezequiel que vai pregar de novo. Ai, não suporto ouvir aquele cara. Se você vier assim, dificilmente você vai ganhar um benefício. Mesmo que eu pregue mal, mesmo que eu não saiba pregar direito, você tem que vir com o coração aberto para ouvir a palavra. Mesmo que seja chato. Porque assim, ó, nós estávamos conversando ontem, né? Eu, o César, a Preta também. Conversando assim, olha. Existem pessoas que falam muito devagar. E realmente é dureza você ouvir quem fala muito devagar. Irmãos, nós louvamos a Deus esta manhã. Porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Vocês já pensaram você ouvir uma pregação assim 40 minutos? Não é fácil, eu concordo com vocês. Mas assim, olha, se no meio dessa pregação, esse homem que pregou falou assim, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se você crê nisso, se você disser no teu coração amém, a Bíblia diz, se dois concordarem na terra, será concordado no céu. Então esse homem vem aqui pregar essa pregação tão chata e você sai daqui tendo recebido a misericórdia de Deus. Não é o que importa? Não importa se ele fala rápido, devagar, se ele é legal, se ele não é legal. O que importa é você estar atento à palavra, mesmo com os defeitos do pregador, recebendo a verdade, recebendo a misericórdia de Deus, recebendo a paz de Deus, etc. Não permitam que o defeito do pregador impeçam vocês de receberem a palavra de Deus. Quarta questão. Apliquem as verdades que o pregador está falando para a vida de vocês. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui um sermão para nós lutarmos contra o pecado. Irmãos, o pecado é terrível, o pecado nos faz mal, vamos lutar contra o pecado. Irmãos, vamos parar de assistir pornografia na internet. Aí eu dou esse exemplo. Às vezes você nem tem computador na sua casa. E mesmo que você tenha computador na sua casa, você não assiste pornografia na internet. Ah, então quer dizer que essa pregação não tem nada a ver com você. Bom, ok, esse pecado que eu citei você não tem. Mas aplique esse conceito pro teu pecado que você tem. Entendeu? Eu tô falando de um assunto, de um pecado que você não tem. Aí eu tô querendo dizer o seguinte pra quem assiste pornografia. Olha, pare com isso, mude de vida. Não permita isso na sua vida. Aplique você, no teu coração, essa verdade pra você. Olha, eu não tenho esse pecado, mas de vez em quando eu minto. Então assim, olha, eu devo parar de mentir. Eu devo não aceitar mentira na minha vida. Eu devo mudar de vida. Eu usei um exemplo, nada a ver com o seu problema, mas você recebeu o benefício para vencer o seu problema. Entende a questão? Você não tem que esperar eu falar do seu pecado. Às vezes eu falo do pecado da mentira, você não mente. Mas eu tenho o pecado da gula. Mas não falei nada da gula. Mas e daí? Ao condenar o pecado da mentira, eu estou condenando o pecado da pornografia, eu estou condenando o pecado da gula, eu estou condenando o pecado da fofoca, eu estou condenando o pecado da falta de amor, eu estou condenando qualquer pecado. E mesmo que você não tenha o pecado que eu tô falando, você tem algum pecado. E aí vocês mesmo vão prestando atenção, vão entendendo e vão trazendo aquilo para a vida de vocês, tá bom? E por último, não pretenda que tudo que for falado no culto seja falado diretamente para você. Mas aprenda com tudo. Existem pessoas que acham que tudo tem a ver com elas. Por exemplo, vamos pensar que eu sou o pastor da igreja. Irmãos, nós temos que dar o dízimo, porque o dízimo é uma parte essencial da fidelidade cristã. Jesus falou do dízimo, o Antigo Testamento fala do dízimo, o Novo Testamento fala do dízimo. Aí tem pessoas que ficam apavoradas. Aí o pastor sabe quanto dízimo eu dou, que mês que eu não dei. Aí tá falando pra mim, ai... É uma angústia, é um negócio assim que tudo que fala no culto é pra ela. Irmãos, eu sei que tem gente aí dizendo que tá indo no Caleb e não tá indo, hein? Tá falando de mim e tal. Não quer dizer que tudo é pra você. Às vezes é diretamente pra você, às vezes não é. E mesmo que eu repreender alguém que não dá o dízimo, ou que não vai no Caleb, ou que tem algum problema, mesmo que não seja você, permita-se aprender alguma coisa com isso. Se vocês fizerem isso, irmãos, irmãs, vocês vão poder ouvir os sermões que vocês mesmas vão pregar pra vocês. Com coração aberto, com fé, com atenção, mesmo que a pessoa que for pregar seja simples e tenha defeitos, e não pretendendo que tudo seja assim para vocês. Não ficar se doendo pelo que as pessoas falam na pregação. Se a gente aprender isso, não dá mais coragem de pregar, vir aqui na frente pregar? Não é verdade? Mesmo que a gente tenha defeito. Aí a Bela um dia vem e prega. Preste atenção no que ela tá pregando. Venha com o coração aberto. Se ela gaguejar ou fizer algum erro aqui na frente, não tem problema, se alimente do que é verdade. Não fique pensando que tudo é só pra você. E se ela falar alguma coisa que não é direcionada a você, tente aprender com aquilo da mesma forma. Fica mais fácil assim, não fica? Concorda comigo, Preta? fica mais fácil, tá bom? Não tenham medo, não tenham vergonha. Vocês podem, Deus ama vocês, Deus usa vocês. Mesmo se vocês forem simples, mesmo se vocês falarem mais devagar, mais rápido, mais simples, não tem problema, porque o que importa é ter um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Não fiquem com medo de pregar, mas juntos nós vamos aprender, tá bem? Para terminar hoje, eu quero fazer um apelo, que é o seguinte. Se eu não tivesse feito esse sermão aqui, muitas de vocês, ou muitos de vocês aqui, poderiam estar se enfraquecendo na fé por causa dos sermões fraquinhos que a gente ouve por aí. Ah, aquele sermão, a pessoa é esquisita, a pessoa não fala direito, ah, a pessoa fica dando indireta pra mim, ah, não sei o quê. E a gente vai se enfraquecendo. Quantos de vocês, nesta manhã, entenderam como que a gente ouve um sermão? Quantos de vocês entenderam? De verdade? O apelo para mim, então, é que vocês comecem a ouvir os sermões com isso aqui em mente. Coração aberto, com fé, com atenção, não prestando atenção nos defeitos, mas nas qualidades, e aplicando aquilo para a sua vida. Se vocês fizerem isso, vocês vão poder ouvir qualquer sermão e vão saírem de lá alimentadas, mesmo se o sermão não for tão bom. E aí vocês vão melhorando, vão crescendo. E quando Deus fala ao nosso coração, Ele transforma, Ele abençoa e Ele salva, conforme a gente ouviu hoje. Ouvindo a palavra de Deus, crendo, invocando o nome dEle, e a gente vai crendo, invocando, e a salvação que Ele nos comprou vai se cumprindo na nossa vida, e que assim seja na sua vida. Vamos levantar e vamos orar, agradecendo a Deus por essas verdades maravilhosas que nós pudemos ouvir aqui esta manhã. Vamos orar. Papai do céu, eterno, querido e maravilhoso, obrigado porque o Senhor nos ensina a ouvir a Tua palavra. Amém, Jesus. Senhor, nós precisamos muito Te ouvir a cada dia da nossa vida. Ouvir a Tua lei, da Tua graça, da Tua salvação, do Teu perdão, da Tua misericórdia, da Tua ira contra o pecado, porque nós queremos a Tua verdade, Pai. Amém. Mesmo que ela seja complicada, e muitas vezes ela é, mas nós queremos entender a verdade e praticar a verdade no nosso coração, Pai. Amém. Dá-nos o Teu perdão, dá-nos a Tua graça, dá-nos ouvido para Te ouvir, Pai. E dá-nos fé para crer e invocarmos o Teu nome, Pai. Amém. Cumpre a Tua promessa na nossa vida, que ao Te invocarmos, o Senhor vai nos salvar. E salva também muitas pessoas aqui na nossa comunidade, Pai. Amém. Dá-nos a Tua graça e paz, um ótimo almoço, um bom trabalho à tarde, um trabalho missionário para a Tua honra e glória. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.